ter esse meio de comunicação. Então hoje, nessa noite, quero te convidar a nós termos um momento de muita adoração ao nosso Deus. Se você estiver no seu quarto, na sua sala, eu quero te convidar junto com a sua família. Aumenta o som, esquece que eu estou aqui e vamos adorar o nosso Deus com intensidade, com gratidão, com amor, porque o amanhã pertence a Ele e hoje, agora, nós temos a oportunidade mais uma vez de oferecer a Ele o nosso tudo, o nosso tudo. Vamos orar? Pai, nós te honramos, Jesus. Tu és a razão de tudo, Tu és o princípio, o meio e o fim. Ninguém é como Tu, Jesus. Ninguém é como Tu. Declaramos a Sua glória. Te chamamos, Espírito Santo. Te chamamos, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. És bem-vindo. És bem-vindo em cada lar. És bem-vindo em cada casa. És bem-vindo, Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito. Nós chamamos, Pai. Amamos a Sua presença.

Não importa o que virá, não importa. Oh, Yeah. Thank you. cura e continua sendo a vida. Eu não sei qual é a situação dentro da sua casa hoje, mas eu senti uma coisa: ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele não falha, ele não erra. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele é fiel e nada, nada é muito grande para ele. Nada é muito grande para ele. Ele é o Deus do impossível. Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele continua sendo o Deus que vence as guerras. Ele era, ele é e ele sempre será o Rei da Glória. Então eu não sei como será o nosso amanhã. Eu não sei o que virá. Eu sei de uma coisa: ele não mudou. Ele continua sendo Deus Emmanuel.